Metallica, de que recordamos, entretanto, títulos de um outro álbum que foi destaque por aqui, o primeiro do grupo, do genérico Kill 'Em All. Já para daqui a pouco, e para que muito som vos encha o período deste lança-chamas de hoje, o destaque para Ride the Lightning. We'll be right back. Lança Chamas foi No Remorse, do primeiro álbum dos Metallica, Kill 'Em All. E curioso como na altura noticiámos há dois sábados, quando efetuávamos a passagem deste Kill 'Em All para os ouvintes do Lança Chamas, um deles ofereceu-se para proporcionar a todos os outros, via comercial Lança Chamas, a passagem do novo Ride Lightning, a partir de agora convosco aqui. Foi aqui que começou, através do título tema Ride Lightning, a passagem larga, mais uma em escassos 15 dias para o Quarteto Metallica.